Mato Grosso e Matias, perdoa para Cristina Pereira Cris. Ela é de Mineiros, no estado de Goiás, mas mora em Barra do Garças, no Mato Grosso, e agora faz parte do Facebook Perfil 2 do Cleito Aguiar. Cris, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? O avô do João, Cleiton Aguiar, Mariana, Estes Teus Olhos Azuis. Estes teus olhos azuis, da cor do mar, dizem-me coisas tão belas, nem sei contar. Falam de caminhos livres, por onde passar. Tempo sem jeito nem hora, pra alguém chorar. Mas em algum momento qualquer sofrimento vier te encontrar, não te assustes, querida, cuidarei das feridas que a vida fizer. Teus olhos azuis, da cor do céu, brilham ofuscando as estrelas que vagam ao léu. Partem em busca dos sonhos que eu te guardei. Voltam em caminhos macios que eu já passei. Se apesar dos cuidados que eu tiver, marcas profundas dos dias em te ficarem, não te assustes, querida, cuidarei das feridas que a vida fizer. Cleiton Aguiar cantou dele, Mariana, Estes Teus Olhos Azuis. Essa música eu fiz para minha filha. A minha filha nasceu com síndrome de Down. Minha segunda filha. Primeiro é o Bruno, depois a Mariana, depois o Rodrigo. E a Mariana nasceu com síndrome de Down, com aquela carinha branquinha, com aquele zoião azul, né? E eu fiz para ela essa música. Aqui em casa minha mulher tem música, os filhos tudo tem música, né? Vai nascer, a gente vai fazer. Lourenço e Lorival, Um Ano de Saudade. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Está fazendo um ano que eu te conheci. você ainda continua a mesma. Ainda muito mais bonita e sempre sorridente. Esse seu jeito de ser é o que me causa prazer. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Lourenço e Lorival, Um Ano de Saudade. No próximo bloco, eu vou conversar com o cantor e compositor Ítalo Rocha. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Eu anunciei no início do programa, estou recebendo hoje pela primeira vez um menino. Esse é um menino mesmo, novinho demais da conta. Estou aqui com o CD dele na mão. Vamos conversar, vamos saber da história dele. Estou recebendo Ítalo Rocha. Ítalo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado, a alegria é minha, né? Prazer estar aqui no programa. Já havia algum tempo que eu estava querendo vir aqui no programa Cleiton Aguiar, só na companhia de gente boa, pessoas maravilhosas. Tamo aí, bora tocar e cantar. Aqui, rapaz, de vez em quando encosta um povo que não presta, mas não fica não, vai embora, que só tem gente boa. Ô Ítalo, você é muito menino, rapaz. Como é que... Você nasceu aonde? Sou de Goiânia. Capital mesmo? Capital mesmo, né? A gente é... Chega um pouquinho mais perto do microfone aí pra você, o povo escutar direito. A gente é de Goiânia, né? De Goiânia mesmo. Nasci em Goiânia, mas fui criado no interior. No interior. Aonde? Qual a cidade? Trindade, Santa Bárbara, minha infância foi... Ali encostadinho ali, encostadinho, né? Encostadinho ali, uns 50 quilômetros perto. A minha nora é de Trindade. Trindade, cidade boa, cidade abençoada. E aí, você... Goiás é o estado da música sertaneja, né? Isso mesmo. E na sua família tem alguém que mexe com cantoria ou você que inaugurou a dinastia musical da família? Meu avô, ele era tocador, tocava nos bailes, cantava, né? Tocava o quê? Sanfona? Rapaz, ele tocava um violão e cantava bem. Né? Onde ele passava, o povo gostava. Ele tocou até um pouco com o povo lá de Trindade, na época, em Balo 7. Então, assim, fez um barulhinho bom na época. Você tá, que... tá com quantos anos, Ítalo? Você é um menino demais 18. Acabei de fazer 18. Rapaz, né? Do céu. Novinho demais da conta, né? Tá lançando esse trabalho novo. E você já tá há quanto tempo mexendo com isso? Comecei, aprendi a tocar violão, dedicar aos 10 anos. Mas a gente começou... cantar profissionalmente, né, nos bares, nas festas, uns 4-3 anos profissionalmente, né, e a gente gravou esse é o seu primeiro trabalho agora? Meu primeiro trabalho. Meu trabalho saiu graças a Brasília, né. Por quê? O que tem a ver Brasília? Eu morei aqui em Brasília 6 meses e gravei uma música, que em Brasília essa música começou a andar pra lá de Goiânia, né. Você teve que sair de lá pra vir aqui gravar pra música fazer sucesso lá? Fazer sucesso lá. Você sabe que isso aconteceu com meu filho também, né? Aconteceu? Meu filho é músico também, ele nasceu aqui em Brasília, precisou ir pro Rio de Janeiro, foi pro Rio de Janeiro. Quando ele foi pro Rio de Janeiro, o povo desgraçou querer que ele cantasse aqui, né? Ele pegou e voltou. Voltou pra cá. Voltou. É desse jeito, a gente vai pra fora e na hora que a gente menos espera, né? Acontece onde a gente queria. Bom, deixa eu mostrar aqui a primeira música do trabalho do Ítalo. Uma composição do Luciano Ferraz e dele, Toma, Pega. Toma, pega, toma, pega o telefone, dá uma ligadinha e avisa pra sua mãe que vai dormir na amiguinha. Aí a gente fica, namora mais um pouco, vai logo que tá tarde, eu já tô ficando louco. Vem pra cá, sua danadinha, para com esse caô. Tem tempo que eu tô na sua, louco pra te dar amor. Mas toda vez na hora H, você fala que tá tarde, que a mamãe já tá saindo pra buscar na faculdade. Seu joguinho acabou, vamos dar uma pode esquecer sua casa, que você vai dormir na minha. Toma, pega, toma, pega o telefone, dá uma ligadinha e avisa pra sua mãe que vai dormir na amiguinha. Toma, pega, toma, pega o telefone, dá uma ligadinha e avisa pra sua mãe que vai dormir na amiguinha. Aí a gente fica, namora mais um pouco, vai logo que tá tarde e eu já tô ficando louco. Vem pra cá, sua danadinha, para com esse caô. Tem tempo que eu tô na sua, louco pra te dar amor. Mas toda vez na hora H, você fala que tá tarde, que a mamãe já tá saindo pra buscar na faculdade. Seu joguinho acabou, vamos dar uma fugidinha. Pode esquecer sua casa, que você vai dormir na minha. Toma, pega, toma, pega o telefone, dá uma ligadinha e avisa pra sua mãe que vai dormir na amiguinha. Toma, pega, toma, pega o telefone, dá uma ligadinha e avisa pra sua mãe que vai dormir na amiguinha. Aí a gente fica, namora mais um pouco, com o Itão, o Rocha, o trem tá ficando louco. Pega, toma, pega o telefone, dá uma ligadinha e avisa pra sua mãe que vai dormir na amiguinha. Aí a gente fica, namora mais um pouco, vai logo que tá tarde e eu já tô ficando louco. Ocitou, hein? Toma, pega, toma. Pegou. Ítalo Rocha, seu primeiro CD, Toma Pega. Você tá na linha aí dessa música que a moçada tá fazendo, é, né? O chamado sertanejo universitário, né? É, esse CD nosso, a gente fez um EP de 5 músicas, né? Um repertório, querendo agradar todos os públicos, né? Romântica. A gregos e goianos. Isso mesmo, né? Uma romântica, um lado puxando o lado de um pagode um pouco, com vaneira. Tem o besterol também, que Toma Pega, né? Então, assim, tá agradando, graças a Deus. Os públicos estão ouvindo, estão gostando. Agora eu estou vendo, está aqui seu pai, sua mãe, né? A família inteira está envolvida nesse projeto, né? Graças a Deus estão dando apoio para a gente aí, na estrada, né? É o patrocinador, né? Porque quando começa... patrocinador, mãe... Mãe patrocinadora também. O Elton também está ajudando a gente aí, né? Agora... Você, Frank Aguiar, aí, tá dando essa... O Frank é meu primo rico. É, o primo rico, o Frank é meu primo rico. Eu sou o Cleiton Aguiar. Eu sou bem mais velho que o Frank, viu? Pois é, você, Cleiton Aguiar... Mas você sabe que é impressionante como as pessoas me chamam de Frank, né? Mas eu não ligo, não, porque o Frank Aguiar é um grande amigo meu, um grande artista, né? Tá tudo dentro de casa. É tudo em casa. Tá valendo. Ele é do lado rico da família. Eu tô tentando chegar onde ele tá. Deixa eu mostrar mais uma faixa do trabalho aqui. Do Ítalo Rocha, é uma canção do primeiro CD dele, Estou Te Esperando. A cabeça não esquece o que o coração gravou. Esse amor permanece me causando tanta dor. Aquele beijo, o seu toque, impossível esquecer. Por que saiu assim? Por que se afastou de mim? Se era pra machucar, então por que me fez amar? Me perdi nesse labirinto, tô tentando me achar. Estou sem rumo, buscando uma solução. Todos os caminhos só me levam à solidão. E sem respostas vou tentando me manter de pé. E o que fazer quando sofrer virou rotina? Quando a falta de um alguém te domina, bagunça os teus sonhos te impedindo de viver. estou te esperando. Estou sem rumo, buscando uma solução. Todos os caminhos só me levam à solidão. E sem respostas vou tentando me manter de pé. E o que fazer quando sofrer virou rotina? Quando a falta de um alguém te domina, bagunça os teus sonhos te impedindo de viver. Ouço a música e vivo o passado da gente. Que bom seria se você estivesse presente. Tirasse logo essa agonia que está me matando. Mesmo sabendo que não vai voltar, estou te esperando. Ítalo Rocha, estou te esperando. Lá em Goiânia, você está radicado, voltou para Goiânia, está morando em Goiânia agora, né? É, minha base é em Goiânia, né? Mas a gente está ficando mais em Brasília. A base está lá, mas semana inteira a gente está ficando em Brasília. Ah, então né? Você tem se apresentado aqui em Brasília também? Tem feito shows por aqui? Graças a Deus, a gente está sendo bem aceito. Brasília abriu as portas para mim, né? Engraçado, rapaz. Isso. Eu, quando cheguei em Brasília, não recebia muito bem o sertanejo, não. Aqui era a capital do rock e tal. Hoje, o sertanejo tomou conta, inclusive aqui na região central de Brasília, as boates da moda aqui. Hoje está toda as mocinhas todas de roupa country, de bota e de chapéu, né? Tomou conta mesmo, virou uma febre nacional, né? Virou graça. Mas é interessante que você, a capital nacional do sertanejo, que é Goiânia, você sai de lá para vir começar um trabalho aqui em Brasília, né? E Brasília realmente é uma cidade que tem um espaço bem grande, muitas casas, muita gente, né? Um poder aquisitivo muito grande, né? É isso aí, graças a Deus, igual eu falei, Brasília recebeu de braços abertos e a gente está aqui em Brasília, vamos fazer a diferença aqui, né? A gente está cantando nas boates, né? Nos bares de Brasília, fazendo show agora, dia 14, né? Por aí, final do ano a gente tem Réveillon em Brasília. Você vai fazer o Réveillon aonde? Vai fazer em Candangolândia, tá fechando o show já em Candangolândia, né? Então, graças a Deus, tá andando aqui em Brasília. Candangolândia é a cidade onde nasceu o Brasília, é o berço de Brasília, né? Candangolândia, depois a chamada Cidade Livre, que é hoje o Núcleo Bandeirante, né? Foi ali que nasceu, a Brasília começou ali as pessoas moravam ali para construir, fica pertinho aqui, né? Ali é o coladinho no zoológico ali. Tá do lado. Né? Viu? A gente vai dar uma pausazinha aqui e vamos continuar conversando com o Ítalo Rocha e trazendo esse trabalho dele. Daqui a pouquinho eu vou pedir para ele como é que a gente faz para fazer um contato, esses negócios de internet, telefone. Nós vamos conversar daqui a pouquinho. Eu volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo no programa o cantor Ítalo Rocha, um menino, né, lá de Goiânia, que está passando uma chuva aqui em Brasília, lançando aí o seu primeiro trabalho, um CD com 5 músicas. Até nisso aqui você apareceu com meu filho, o primeiro trabalho dele eu gravei aqui em Brasília, foi um CD com 4 músicas. E o mais interessante, o maior sucesso, ele já tem 3 CDs gravados, o maior sucesso dele saiu desse CDzinho simples, aquela música, ó meu amor, não fique triste, saudades. Fez um sucesso. É Vida Cigana, que essa música estourou com ele, depois o João Pedro e Cristiano gravaram, e o Raça Negra gravou também. Foi o pontapé inicial de um trabalho que nós fizemos aqui em Brasília. O trabalho mais simples da carreira dele foi o de maior sucesso até hoje. Né? A gente não entende muito esse negócio da... Eu já estou com 63 anos de idade querendo entender de onde vem o sucesso e vou morrer sem saber. O sucesso, assim, pelo que a gente tem ouvido falar, a gente tem que dedicar bastante ao trabalho, né? Ter humildade e dedicar que o sucesso vem, é consequência do trabalho. Se a gente faz o que gosta, né? O meu irmão fala uma coisa para mim, é o seguinte, quem faz o que gosta não precisa trabalhar. Não precisa. Né, eu digo isso, eu também, eu sou viciado em serviço, eu trabalho 12, 13 horas por dia. Mas quando eu tô aqui, tô trabalhando, tô conversando com você, mas pra mim eu tô é divertindo. É divertindo, né? É a mesma coisa. Mas quando eu tô cantando em cima do palco, é muito melhor, né? Agora, é que até você chegar em cima do palco, as pessoas que estão ouvindo a gente, tem muita gente no interior escutando a gente agora, nas centenas de emissoras que estão ouvindo a gente nesse momento, eu costumo dizer o seguinte, se você pegasse o seu disco e fosse visitar uma por uma as emissoras de rádio que estão transmitindo a gente nesse momento, você demoraria mais de 2 anos. Para visitar a cada dia uma emissora, né? Então eu gosto de contar essas histórias, porque tem muita gente ouvindo a gente no interior e sonhando com uma carreira artística. Porque hoje o brasileiro ele quer ser jogador de futebol, cantor e ator de novela da Globo. É, né? As três profissões mais concorridas, né? É, que as pessoas acham que é assim, é fácil a ascensão social, é fácil fazer sucesso, mas não é, é uma profissão difícil, penosa, mas muito gratificante, né? Muito gratificante. E você tem tempo, você está com 18 anos, você tem tempo de tentar bastante, né? Tomara Deus que dê certo, mas se não der também, você ainda tem. Foi o que eu falei pro meu filho, não, pai, tenta, fica uns 10 anos tentando, aí se não der certo, depois você vai fazer outra coisa. Eu, graças a Deus, assim, quando a gente vai fazer um show, a gente recebeu o carinho, né, dos fãs, a gente... É muito bom, né? É muito bom, não tem nada que paga, não. Agora eu vou trazer uma música sacudida aqui, a faixa número 5 do CD do Ítalo Rocha, E Dançou. Foi na entrada da balada, tinha uma loirinha me olhando. Comigo o papo é reto, já chego logo te mando. Falei baixinho no seu ouvido, hoje eu te quero só pra mim. Ela me diz, mais tarde quem sabe te dou um sim. Mas o cara quando é pegador, não se abala com nada. E um fora de vez em quando, isso faz parte da balada. Caí pra dentro do pagode, já fui jogando meu laço. E acertei numa morena mais top do pedaço. A morena linda, hoje eu sou seu. Do outro lado a loirinha me olhava, tava vendo que perdeu. E dançou, me deu um fora na entrada da balada. E foi você quem se ferrou, eu te falei. E que dá uma de gostosinha, não pegou ninguém, ficou aí chupando o dedo e passou a noite sozinha. Cara, quando é pegador, não se abala com nada. E o fora de vez em quando, isso faz parte da balada. Caí pra dentro do pagode, já fui jogando meu laço. E acertei numa morena mais top do pedaço. A morena linda, hoje eu sou seu. Do outro lado a loirinha me olhava, tava vendo que perdeu. Dançou, me deu um fora na entrada da balada. E foi você quem se ferrou, eu te falei. E quis dar uma de gostosinha, não pegou ninguém, ficou aí chupando o dedo e passou a noite sozinha. Vixe, dançou, me deu um fora na entrada da balada. E foi você quem se ferrou, eu te falei. Sozinha, não pegou ninguém, ficou aí chupando o dedo e passou a noite sozinha. Ítalo Rocha cantou e dançou. E quem quiser dançar com você, quiser um show, como é que faz? Vai ligar pra só onde? Só ligar no nosso contato, né? Sim. DDD 62-3224-7822. 3224-7822. E como diz o gaúcho, e o de arreio, tem o celular? Tem o celular sim, é 9113-8202, 9113-8202. Então você anota aí, ó, se você quiser falar para contratar, levar na sua cidade o Ítalo Rocha, você liga 62-3224-7822, 3224-7822 ou 9113-8202. Esse negócio de Facebook, tem também, né? Tem sim, é só adicionar a gente lá no Facebook, seguir a gente lá, curtir a nossa página, Ítalo Rocha Oficial, tudo junto. Isso aí, é lá, hoje é uma facilidade isso, né? De você mostrar o seu trabalho, né? Porque antigamente quem cuidava disso é a gravadora. Os pirateiros acabaram com as gravadoras no Brasil. Hoje no Brasil não existe mais nenhuma gravadora. Uhum. As grandes empresas multinacionais faliram no Brasil, né? Porque o governo é incompetente para coibir a pirataria, né? Eles estão preocupados com outras coisas. Enquanto isso, o nego fica pirateando aí, roubando o trabalho dos outros. O coitado do compositor faz, o coitado do cantor canta, o coitado do maestro faz o arranjo, e o bandido, o pilantra, o safado, o pirateiro vai lá e rouba o trabalho da gente e sai vendendo CD por R$1, R$2 aí, né? É difícil nessa situação. Você sabe que a turma do evangélico está fazendo muito sucesso, porque o evangélico não compra CD pirata, porque o pastor fala pra ele que se comprar vai pro inferno, e como ele não quer ir pro inferno, ele compra. É verdade. Só compra o original, né? Bom, vou trazer essa canção aqui, a faixa número 3 do CD do Ítalo Rocha. Hoje eu tô no clima. Rocha vai mostrar o que é que há. Cheguei na balada, tava lotada. Fiquei perdido no meio da mulherada. Nunca vi tanta delícia me dando bola. Como se eu fosse a última Coca-Cola. Hoje eu tô com tudo, eu tô no clima da pegada. Eu vou borrar um batom dessa mulherada. De mansinho, com jeitinho, elas vão gostar. E todo Rocha tá aqui pra ensinar. Vem devagarzinho, vai rebolando. Vem gostosinho, que o clima vai esquentando. Bebe no copo dela, só pra zoar. Leva ela pro escurinho, vai beijando depois. Ah, ah, ah, pra lá e pra cá. Ah, ah, ah, pra lá e pra cá. Ah, ah, ah, pra lá e pra cá. E todo Rocha vai mostrar o que há. Ah, ah, ah, pra lá e pra cá. Eu vou borrar um batom dessa mulherada. De mansinho, com jeitinho, elas vão gostar. E todo Rocha tá aqui pra ensinar. Vem devagarzinho, vai rebolando. Vem gostosinho, que o clima vai esquentando. Bebe no copo dela, só pra zoar. Leva ela pro escurinho, vai beijando depois. Ah, ah, ah, pra lá e pra cá. Ítalo Rocha vai mostrar o que há. Ah, ah, ah, pra lá e pra cá. Ah, ah, ah, pra lá e pra cá. Ah, ah, ah, pra lá e pra cá. Ítalo Rocha tá aqui pra ensinar. O Ítalo Rocha cantou Hoje Eu Tô no Clima. Vou repetir aqui o telefone pra você falar com ele. É o 62 9113-8202. E é o seguinte, avisar para as mocinhas, ele tá doidinho para casar, pode ligar nesse telefone também para propor casamento para ele. 62913-8202. O olhado que a mamãe passou pra mim, que parece que ela não ficou muito satisfeita com essa história. Não, mas a gente quer casar, meu. A gente já tá preparando até igreja lá em Goiânia lá. Mas como você é novo, né? Vai treinando. Ah, vai treinando. A gente tá treinando por enquanto. A gente tá vivendo a carreira solo com participações especiais, por enquanto, né? Ô, Ítalo, eu queria agradecer muito, né, a você, agradecer os seus pais, né? O xará do meu irmão, o Wellington. Eu tava ensinando pra ele que ele não sabia que o Wellington é o general que derrotou Napoleão. Uhum. E por isso o meu irmão chama o Wellington também, e ele era e não tava sabendo, ensinei pra ele agora, pra ele contar a vantagem por aí, né? Pra aquele baixinho, aquele Napoleão, soquei a mão na orelha dele lá em Waterloo e resolvi a parada. Obrigado, viu, Ítalo? Muito obrigado. Sucesso pra você. Que Deus ilumine a sua carreira, né? Abra os seus caminhos, te proteja. É, e você me parece, no nosso pouco tempo de contato, um menino com a cabeça no lugar, né, que tem esse privilégio de ter o pai e a mãe do lado, né, isso é importante, porque a família é a base de tudo, te dá a estrutura para você enfrentar essa carreira tão difícil, e que Deus abençoe aí você, que você consiga chegar ao sucesso, que é o sonho de todo mundo que está no mundo da música, né? Amém, eu tudo que eu vou fazer, né, desde primeiro momento que a gente falou que ia gravar o primeiro disco, eu coloquei Deus na frente, Deus tá guiando. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Agora não é não, Cleiton Aguiar. Isso. Agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Um abraço a todos os fiéis ouvintes, né, da rádio. E é isso aí, esperamos estar nas cidades aí, bora fazer festa e tocar que tamo quente na estrada. Bom, eu vou lhe soltar o Ito, porque o meu cachorro, o Zig, ele, se eu não for lá soltar ele, ele tem que dormir aqui. Eu vou lá, solto ele e volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Mato, para o que você está fazendo aí, presta atenção no meu recado aqui, olha. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza, Puro Ômegas. Uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Não é isso que você queria? Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo aí da sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993. 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. E se você disser que ouviu no programa Cleiton Aguiar, mesmo contrariado, a Zélia dá R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, eu vou te ensinar a fazer o bacalhau ao forno. Isso aqui é uma receita da minha mulher. Primeiro passo é você comprar um bacalhau de qualidade, viu? Não compra aquele xing-ling, não. Compra um bacalhau bom. Qual é o bacalhau bom? Aquele que é alto e branco. Quanto mais branco, quanto menos raja tiver, melhor, viu? Porque tem gente que nessa época vende até surubim, vende pirarucu como se fosse bacalhau. Bacalhau bom, você compra. Aí você, o processo de tirar o sal, você precisa de pelo menos 3 dias, porque você vai tirar com ele na água gelada dentro da geladeira. Você põe, lava, põe na água gelada, põe na geladeira. 2, 3 vezes por dia você troca a água, né? Aí, quando chegar na última água, né, ele já está sem sal, aí você tira e vai preparar. Você vai fazer o seguinte, você dá uma leve cozida nele. Não cozinha muito não, é coisa rápida. A hora que der a primeira fervura, você desliga. E não joga água fora não, que você vai precisar dessa água, viu? Aí você já pegou a batata, já cortou a batata, né? Eu gosto de dar assim uma esquentada na batata. Não deixa cozinhar, na hora que levantar a primeira fervura, você desliga, né? Você tira a casca, corta a batata de comprido, né? Separa. Aí você compra azeitona preta, azeitona verde, champignon, né? Cogumelo, champignon. E aí você põe o que você quiser. Tem gente que gosta de colocar palmito, tem gente que gosta de colocar aquele milhozinho. Isso aí é do gosto de cada um. O principal é o seguinte: você pega uma forma grande, né? Coloque, acomoda. Primeiro uma camada de batata, você bota uma batata embaixo, aí você vem com as postas, não desfia o bacalhau não, quanto maior a posta, mais gostoso fica. Você forra com a posta, Aí você vem por cima da posta com bastante cebola, você corta a cebola, põe ali em cima. Se tiver muita, pouca gente, você faz só uma camada. Se tiver mais de uma, você pode fazer mais de uma, viu? Se tiver muita gente, né? Aí você faz o seguinte, aí você põe tudo isso que você tiver, né? O cogumelo, né? O palmito, azeitona, alcaparra, o que você quiser colocar. Você colocou, aí você vai pegar um bom azeite. Assim, a batata, quando você for cozinhar a batata, eu falei pra você não jogar a água do bacalhau fora, você vai cozinhar a batata na água do bacalhau, viu? Não deixa derreter a batata, não. Ela tem que ficar meio durinha. Aí você pega um vidro de azeite, azeite bom, viu? E rega generosamente, mas com... Pode, não fica com dó do azeite, não. E aí você pré-aquece o forno, né? Pré-aqueceu o forno, você coloca... Não põe papel alumínio, não põe nada, destampado. Coloca a forma ali, ou uma forma de lata, ou um pirex, e fica olhando, de vez em quando. Quando ele começar a pegar uma cor bonita por cima, você pode tirar que está pronto. E você vai servir com o quê? No máximo, uma salada e um pouquinho de arroz, porque o arroz o brasileiro gosta muito. Só isso. Nada mais do que isso, viu? Olha, fica uma maravilha. Bom demais da conta, uma vez por ano, vai ficar, não é um prato muito barato, mas uma vez por ano, numa época especial dessa, né? Esse é o bacalhau da Dona Gláucia ao forno, tá bom? Esses meninos estão conquistando o Brasil com seu enorme talento, com a sua simpatia e com seu carisma. Eliane e Samuel, aqui mora a gente! Bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira, a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane e Samuel, aqui mora gente, do Renato Barros, do Eduardo Gomes e do Ivan Medeiros. Para Silvana Souza, de Paramirim, na Bahia. Ela agora faz parte do Facebook do Cleita Gá. Silvana, um beijão para você. Seja muito bem-vinda, viu? Você faz parte agora do nosso Facebook, tá bom? Olha, essa é um dos discos mais bem gravados que eu já vi na minha vida. No Cantinho do Rei, Maria Bethânia, as canções que você fez para mim. Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe. Pois sem você, meu mundo é diferente. Minha alegria é triste. Quantas vezes você disse que me amava tanto? Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só, sem ter você aqui. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe. Pois sem você, meu mundo é diferente. Minha alegria é triste. Quantas vezes você disse que me amava tanto? Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só. No Cantinho do Rei, essa música foi gravada pelo Roberto Carlos e muito bem regravada pela Maria Bethânia. As canções que você fez pra mim. A lorota... A lorota boa de hoje é só pra encerrar aquela série dos médicos cubanos, né? Que chegaram aqui no Brasil e nunca viram falar nessas doenças. Aí o mineirinho chega lá, né, fala: doutor, tô com um problema, doutor. O que tienes? Doutor, tô com um esporão de galo, um bico de papagaio, uma landra inchada, uma dor nas costas que ripipoca lá na perna, né, uma dor nas tábuas do queixo, uma dor nos brugumes, um mais jeito no espinhaço, um entalo, doutor, um entalo. Aí a mulher fala assim: doutor, eu tô entanguida. Eu tô com difuluço, dor nas cadeiras, sapiranga no zói, na dor na junta, mondrongo, inquisila. Doutor, eu tô com pedrumente, um esquentamento, uma vermelha, uma cesão, uma carne triada, um nervo torto, uma dor no mucumbu. Doutor, eu tô com tosse de cachorro doido. Doutor, eu tô assim com esquecimento, uma artrose, uma astrite, um sapinho, um entojo, doutor, uma papeira, uma tiriça, um cobreiro, uma escoliose, um nó nas tripas, doutor. Eu tô com estupor que tá doendo demais, doutor. Nossa senhora. Uma dormência na banda do corpo, os ovos gordos, doutor. Os ovos tá tudo gordo. Meu joelho, doutor, tá desmantelado. O zóio tá anuviado. Tô com um vazamento danado, uma caganeira. E ó, doutor, tô com um xaboque do joelho arrancado. Rapaz, esse doutor vai pegar o primeiro navio que ele tiver no seco e vai voltar para Cuba, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maviar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Maviar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 619981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Gente, o tempo passa depressa, demais da conta. Ó, no dia 16 de junho de 2008, eu estreiei aqui na Rádio Estúdio Brasil. E hoje eu estou colocando no ar o programa de número 1440. Eu já fiz aqui na Rádio Estúdio Brasil 1440 programas sem falhar um dia. Olha o tanto que Deus é bom, rapaz. Nem adoeci, eu não adoeci nesse período, né? Ah, quero mandar um abraço carinhoso a todos os nossos parceiros, né? Sem vocês, não, a gente ia ficar só na internet, que já tem muita gente. Mas o bom que eu acho, eu fiz agora uma viagem, passei em várias emissoras, e eu fiquei impressionado com a audiência do programa nas cidades, né? Então, daqui o meu abraço carinhoso a todos vocês. 2014, se Deus quiser, nós estaremos juntos. E as emissoras que estão ouvindo a gente aí pela internet, que querem entrar, fazer parte também, é uma rádio só por cada cidade, viu? Mas é você entrar, fazer o cadastro, e está escrito assim, ó, radioestudiobrasil.com.br, cadastra a sua rádio. Você entra lá, tem uma fichinha, você preenche, coisa simples, você vai receber uma senha, baixar o programa, jogar no ar, você não paga nada, escolhe o horário que você vai colocar no ar, viu? E você vai fazer parte do maior sistema de comunicação do Brasil, que foi criado pelo meu amigo Edelson Moura. Olha, eu quero te dar uma oportunidade, o fim do ano está chegando, o ano novo está chegando aí, você está queixando que está ganhando pouco dinheiro, eu quero botar você para fazer o que eu fiz. E já estou vendo a cor da chita, já estou achando bom. Eu sou um representante ao Porte Jeans aqui em Brasília, viu? Uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro, sendo como eu, um revendedor ao Porte Jeans. Você vai investir um capitalzinho, dobra logo, vai dobrando e o trem é bom, viu? Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, você tem possibilidade de lucrar até 100% e vender, dar um baile na concorrência, vender mais barato, viu? Um jeans de altíssima qualidade, eu não deixei de usar, tô agora só estou usando o Porte Jeans, né? É uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e para quem tem família grande, vale muito a pena. Anote aí os dois telefones para você ligar, 619981-3601, 619981-3601 da Vivo ou 61-8143-8802. 8143-8802 da Tima. Pelo amor de Deus, vocês não ligam de madrugada, não. Porque tem lugar que o programa passa 2, 3 horas, 4 horas da manhã e o povo fica ligando, me acordando. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país. Ligue agora e torne-se um revendedor ao Porte Jeans. Você vai começar fazendo pequenos pedidos. Logo, logo, você vai ter sua própria loja. Seja um revendedor ao Porte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, o meu amigo da TV Gênesis, o Edson Nobre, o Fernando Justino Rodrigues, hoje e nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, né? Rubens Bianchi Nascimento, a gatinha Caroline Milhomem, que está fazendo 14 anos, o Guilherme Henrique, Edilson Souza Santos, Délcio Simon, o Ricardo Brozovski, a Miriam Lopes, Leandro Henrique, Gera Inácio, Mariazinha Alves, Edileide Cristina, Gilberto Delfino, Janaína Cristina, a gatinha de 18 anos, Isaura Barbosa,

meu bem, você nunca pensou que eu fosse aprender a jogar seu jogo. Que pena, você se enganou. Pensou que podia fazer de tudo, até me isolar do mundo. Que pena, você vacilou. Você não ligava pro meu sentimento, jogava a todo momento as cartas desse nosso amor. Mas eu dei a volta por cima e acordei, e esse seu jogo eu ganhei, que é pra você dar mais valor. Meu bem, no jogo do amor, quem dá as cartas sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Meu bem, no jogo do amor, quem dá as cartas sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Meu bem, no jogo do amor, quem dá as cartas sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Meu bem, no jogo do amor, quem dá as cartas sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. João Bosco e Vinícius, quem dá as cartas sou eu, para Ana Maria de Rolim de Moura, em Rondônia, minha nova amiga do Facebook. Ô Ana, seja muito bem-vindo, um beijão para você, viu? Relembrando Goiá, eu vou a Coromandel. E é o próprio Goiá que vai cantar, em duas vozes, Messalina. Deixa-te desse orgulho, pobre Messalina, dos tempos modernos. Eu te admirava, mas de hoje em diante já não sou teu fã. Esta matéria podre, células terrestres que compõem o corpo, servirá de pasto numa campa escura do nosso amanhã. Quem sou eu, mero peregrino, ante mil espelhos? Eu não sou ninguém para dar conselhos. Repito sozinho, meu Deus, quem sou eu? Mas eu sinto muito sutilmente a presença de alguém, trazendo-me versos, talvez do além, para dar conforto a quem se perdeu. Vieste de outras eras, trazendo contigo a nobre missão. Na podridão do mundo pegaste de novo instinto animal. Pois cuida-te, menina, porque este corpo já não vale nada. Mas resta-te o conforto de cuidar da parte espiritual. Quem sou eu, mero peregrino, ante mil espelhos? Eu não sou ninguém para dar conselhos. Repito sozinho, meu Deus, quem sou eu? Mas eu sinto muito sutilmente a presença de alguém, trazendo-me versos, talvez do além, para dar conforto a quem se perdeu. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou em duas vozes, Messalina. A frase irretocável é do filósofo Confúcio: nem todos podem ser ilustres, mas todos podem ser bons. Nem todos podem ser ilustres, mas todos podem ser bons, é a frase irretocável de Confúcio. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Rony e Rangel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar.